porque malandro não se estoura. Se segura, malandro. Pois um dia há de chegar a tua hora. Vai cantar, vai brincar sem fantasia. Você vai chorar de alegria, pois ela vai voltar pra alegrar o seu coração. Malandro que é malandro não se estoura, não. Malandro que é malandro não se estoura, não. Porque vai voltar pra alegrar o seu coração. Malandro que é malandro não se estoura, não. Malandro que é malandro não se estoura, não. Porque até aí morreu, né, bicho? Até aí morreu, né, bicho? Até aí morreu das neves. Até aí morreu das neves. Devagar, malandro, devagar, cuidado. Covado come cru. Devagar se vai ao longe. Devagar se vai ao longe.